usuário, tá? Vai dar presente, muito obrigado, meu Deus. Confirmar para o 6252, essa transmissão foi 1/1. Pista para 2 mil pés, ajuste no 011, está autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés com 1011, reportará estabilizado, Oceané 6252. localizador, Oceaner 6250. Oceaner 6258, completa, chame a torre 118-95. Completa a torre 1895, Oceaner 6258, boa noite, Trinidad. Boa noite, 05, Bravo, correto, ajuste no 0 no 1, no pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Natal, via Pesolo 1-0, nível de voo 370. Saída Puca, transição Zipar, decola pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5-0-3-3 e o controle Salvador 1-1-9-8. Correction, pronto, com noite 05. Uno 7, Uno 4, essa é a identificação, autorizando a chegada a mar, desça para o nível de voo 050. Ok, Guará 03, just confirm how many people on board and endurance. Taxi via until Sexway Hotel and for cross runway 1028, contact tower 118-95, QNH1011, Guará 03. Guará 03, ground again. Just confirm, clear taxi via intersection. Intersection via VIP apron when they are contact tower 118-95. Direita, solo 1-2-1-9. Para a direita, sala 209, Oceaner 6258, boa noite. Alô, Salvador, boa noite, Oceaner 6258. Oceaner 6258, da táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette pro 09, Oceaner 6258. Guará 03, cleared for runway 10, report lined up and ready. Roger. Roger, Guara 03, cleared for takeoff, runway 10, wind 09 or 0 degrees with 10 knots. Maceió, perdão, Solo, Salvador, Alta 3152, autorização Maceió no 330. Matilde, Alta 3152, informação Brava, ajuste 1011, aguarde cópia. Francisco. Zero 03 airborne at 03, call departure 119 or decimal 8, have a good flight. Salvador, Maceió, via Upper Whiskey 58, nível de voo 330. Sai da Puca, transição Caju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5041 e o controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado Marciano 330, Upper Whiskey 58, aerovia. Sai da Puca, Caju, decola da 10, primeira curva à esquerda. Acionando transponder 5041, 119,8 é o controle de saída. Correto, em pronto, 3152. Vamos na pronta. Bom, 714 para 2000 pés, ajuste 011, autorizado para o IMS, possibilidade. 10 2000 pés, 10011, autorizado elétrico. Salvador, tá 3152, pushback de estacionamento no gate 06. Autorizado, chama para o táxi, tá 3152. Chama na táxi, tá 3152. Salvador, eu vou 1805. Eu sigo 1805. Gate número 1, no pushback e acionamento. Autorizado, chame para o táxi, 1805. Chamaremos. Voo 714, chame a Torre Salvador, 1-1-8-9. 1895, confere? Afirmativo. Obrigado, até a volta. Boa noite, 1714, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 1-2 nós, altímetro no 0 no 1. Livre pouso, obrigado. Para o táxi da 3152, meu ambiente 1177, autonomia de 2 horas, alterna Aracaju. Estou autorizado táxi Apache Índia, a seguir com o número 2, aqui aguardo o Boeing da Gol. Até o ponto de espera, pista no zero, quando lá estou em 118, décimo 95, ajuste no zero, 11, TAM 3152. Estou autorizado táxi Apache Índia, é o número 2, o Boeing da Gol. Agora chama a torre 3295, ajuste 109, muito obrigado. No 4, solo 1 no 4, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2 ou 9 à direita, obrigado. Alô, Salvador, 7 no 4, Bruno, 7 no 4. Bruno, 7 no 4, você que táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte, gol, 1 no 7 no 4. Táxi, o gol no 805, autonomia de 2 horas e 40 minutos, alternando Maceió, POB 150. Gente, autorizado táxi, sua direita, via Índia, ponto de espera, pista no 0, com a torre 118.95, ajuste no 0, no 1, gol no 805. Estimativo, a direita agora, Índia, para pista 10, a torre 1895, ajustado no 0, com no 1, gol 1805. No 7 no 4, eu prossegui Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, gol. Salvador, eu vou no 805. 805, ele mantém 10. Ele aí mantém 10. A linha decola da 10, vento 090 graus com 109. A linha decola com 1805. Quanto espera da 10, tá 3152. 3152, após o início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém 10. Após a corrida da aeronave à frente, a linha mantém 10, tá 3152. bastante. Decolado aos 19, controle 199 decimal 8, bom voo. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 05. Voo, noite 05. Coleção da padrão de colagem, desculpando o voo 370, saída Pucas e Paro. Estimativo 370 do Pucas e Paro, voo 805. Salvador 350, Maceió, aguarde cópia, por gentileza. Decolado aos 22, controle 199 decimal 8, bom voo. Muito obrigado. de Salvador, tá 3152 na Pucca, cruzando 1500. Que é aceitar o parado 330, tá 3152. Voando 994, pronto para cópia? Autorizado, Salvador, Maceió, via Brusque 58, nível de voo 350, sai da Pucca, transição Caju, decola da pista 10, primeira curva esquerda, transponde 5055, e o controle Salvador, 119.8. 3-0 Maceió, obra 8. Fica 10 para a esquerda, 5-0. Fica 9-8. Correction pronto, gol 994. Azul 4062, essa é a identificação, autorizando a chegada a mais. Desça para o nível de voo 060. Mike Akianke, boa noite, bravo, correto, confio o pátio, você encontra a pista que decola? Sim, Tenente, o Mike Eco Yankee, apenas confirmando, Salvador, Jundiaí. Afirmativo, pronto para cópia? Autoridade, Salvador, Jundiaí, plano Yankee, inicialmente uma centena. Após em Bragança, modifica para o 050, prossegue visual para o destino. A rota é Whisky 1, após Arubi, após DCT Alpha November Lima Eco Sierra Unleash, após DCT BHZ Bravo Hotel Zulu, após DCT Vitor Golf Hotel, após Bragança, onde modifica para 5 mil pés de altitude e prossegue visual para o destino. Transponder 5032 e o controle Salvador 119.8. Decolando da pista 107, perfil da seda coral, primeira curva à direita. Correto, Mike Aquian, que confirme o POB. Tenente 2 a bordo, Campinas, 6 horas e 30, para o acionamento táxi ecológico, a torre 118.95, o ajuste 1011. Mike Aquian, que boa viagem. Posicionamento, táxi e decolagem, fica com a torre 1895. Salvador, gol na mesa, também. Foro 606, formação Bravo, ajuste no 0 no 1, no pronto, cópia. Tá bravo, portão 5, pronto, cópia, agora 606. Aerovia, nível de voo 390, saída Puca, transição Zipar, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5060. E o controle Salvador 119.8. Bolo 606, está autorizado na grande, já de voo 390. Apesulou 1-0, decola na boca, transição Zipar, pista 10 com curva esquerda. Transponder 5060, controle 119.8, Bolo 606. Correto, em pronto, Bolo 606. Acompanhamos o Bolo 606. Lázaro, boa noite, com o Chefe São Paulo. Da Bravo, autorização 230 para Aracaju. Sente, confirmando nível 230. Afirmo 230, vou no acesso para o plano. Sente, pronto, copia o gol no 714. Informação Bravo, correto. Autorizado, Salvador, Aracaju, nível de voo 230, saída Puca, Jamo, após Jamo, DCT. Decola pistão 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5047, e o controle Salvador 1-19.8. Autorizado, 230 para Aracaju, Puca, Jamo, voa direto para Aracaju, recorda a bandeira esquerda. Correto, em pronto com o 7 no 4. Será pronto. 230, 4-0. Tá 3-8-9-1, autorizado. Tá 3-8-9-1, completa, chame a torre 1-1-8-9. 285, obrigado, boa noite. Dois, chuta 3891 na final 1-0. 3891, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 1. V11, livre pouso, tem embaixada travada, senhor. No solo 38, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Deixa eu funcionar, obrigado, boa noite. Estabilizado, X-Roidão no 0, boa noite, também. Gol 1896, completa, chame a torre 1, 1, 8, decimal 9. 2895, boa noite, boa noite, realmente. Azul 4062, desça para 2 no PES, autoridade sinal INS, reporte estabilizado. Reduza para 2009. Está descendo para 2010, com 901. Autorizado o ILS, reporte estabilizado, já está reduzido, senhor. Azul 4062. Autorizado, chama para o táxi. Cristiano, boa noite, 896. 896, cheque o trem, livre pouso no 110, vento 090 graus com 99, altímetro no 09. Achou e travou, 10 no 1, autorizado a pouso na 10, boa noite, 96. Poderia só confirmar o vento para boa noite, 96? 090 graus com 99. Obrigado, boa noite, 96. Juliette, portão 02, está 3891. 02, vamos lá, boa noite. Azul 4062. Azul 4062, completa chama a torre, 1, 1, 2, 9. Chamada a torre, 18? 95. 1895. Salvador, boa noite, Azul 4062. Boa noite, Azul 4062, é parte externa. Espera. Seu externo baixado travado, Azul 4062. Sente a guarda de pista livre. Dois. Boa noite, 96, solo aos 43, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 21, obrigado, boa noite, 9. Boa noite, gol 1896, boa noite, 96, prossegue táxi via Alfa, é ponte antes da Juliette. Alfa reportando, Juliette, gol 1895.